mentira. Mentira que me queres muito, é mentira, não me queres nada. Mentira que me queres muito, é mentira, não me queres nada. Eu sei que isto é só um capricho, pra me fazer ficar apaixonado. E agora sabes que eu te quero muito, por isto dizes que me queres mais. Sabes que te quero muito, por isso dizes que me queres mais. Mesmo que digas muitas vezes que me queres, que me abraces, me beijes, sei que falas por sonho toda noite, tu me abraças, me beijas, sei que falas por falar. Mentira que me queres muito, é mentira, não me queres nada. Mentira que me queres muito, é mentira, não me queres nada. Eu sei que isto é só um capricho, pra me fazer ficar apaixonado. E agora sabes que te quero muito, por isto dizes que me queres mais. Sabes que eu te quero muito, por isso dizes que me queres mais. Mesmo que digas muitas vezes que me queres, que me abraces, me beijes, sei que falas por